3216. Vai seguir táxi via Alfa, a retaguarda da aeronave da Força Aérea. Com o número 2, é porte antes da Juliette. Via Alfa seguindo Mazda 3216. Sai 27 no meio autorizado, Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera, Torre 1995, ajuste no 017. Então, 32 no meio, Juliette, portão 02. 02, 32 no meio. 1864.4. Salvador, boa tarde, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, boa tarde. Ajuste no 017, prossiga. Na largura da rotatória, visual com campo para pouso, 7. 6 Kilo Romeo Oscar, reporte curta final no 7. Baixada e travada, ajuste no 017. Chamará na força final, o Kilo Romeo Oscar. Área 27 no meio, autorizada em área decolar, pista no zero, vento no 30 graus, no 0 nós. Os 230, dessa para 2 no país, autorizado para o procedimento, reporta na final. O ajuste é no 07. 2000 vai reportar estabilizado, 2230. Romeo Oscar, tráfego avistado, vento no 20 graus, no 0 nós, pouso autorizado, pista no 7. Romeo Oscar, livre pouso no 7. 127, ONU 6, decolado às 4:30. Chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, FAB 27, ONU 6, perfil, perfil da Foca, transição Caju. FAB 27, ONU 6, contato radar na decolagem, saiu da Foca, nível 310. Solicita, se possível, nível final 250. Levanta aí nível 250, sou sério, 2796. 2796. Seu Chanel 6213, com 130 a bordo, 3 horas e 40 da autonomia, terminando o Guarulhos. Chanel 6213, aguarde pro táxi. Assista pro Chanel 6213. Kilo Romeo Oscar, uma sua loja 48, confirme o local de estacionamento. Sim, se libere a próxima direita, até que foi papá. Ao estacionar, frequência livre. Boa tarde. Chanel 6213, autorizado táxi, vai seguir o bonde da Gol no trajeto do 4 até o ponto que espera, vem a táxi para Índia, lá por 1895, ajuste ao 1506 no meio. Bem, utiliza o táxi, atrás do Gol, espera a ponto dela, chama 1895, Chanel 6213. Para táxi Gol 2067, nós estamos com 162 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando o galeão. Gol 2067 via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste altinho 1106. E via Índia, não pode esperar 118.95 e 1016 ajuste, obrigado, boa tarde. Posição no localizador, eu passarei 2230. Gente, completa com a torre 2895. 895, boa tarde, 223 anos. Sapatão, o Kilo, Kilo Lima, prossiga. Fui, LS. Passareiro 2230, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 120 graus, 109. Meu pouso autorizado, sistema 0, passareiro 2230. Boa tarde, Gol 2067, mantenha o ponto de espera. Boa tarde, Gol 2067, mantenha o ponto de espera. Manterá. Então, senhor, a notificação é 12:55, confere? Confirme? 14:55, confere? Fala de 1455, que o Lima, confere? Eu aguardo um minuto para a cópia. Gol 864, na escuta? Na escuta, pronto pra foto, 864. Gol 864, Maceió, peso voo 97, nível de voo 350, saída Puca, transição Caju, pichama 0, pode decolar de primeira curva à esquerda. Aciona 5442, controle no 210, decimal 8. Cópia. Vera Cruz, o número 10, decola pista 97, primeira curva direita, ré axé, corredor axé, o número 10. Aciona 0122, controle 1208, torre 1118, decimal 95. Bate, confirma pra ouvir? 04, bata para acionamento com a torre altinho de 10, 1 no meio, da viagem. Gol 2067, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, gol 2067. Pastor 32. Passarinho 2230, no solo 54, primeira direita, chame controle de solo em 121, decimal 1. 21122230, gato. Oi, boa tarde, chame 6203, ponto espera para 0, pronto. Chame 6203, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Ok, 6203. Tango, Quilo, Quilo Lima, Torre. Sem estacionamento, reporte pronto para o táxi, Quilo, Quilo Lima. Salvador, boa tarde, bateria 2230, Lima. 2230, Alfa, Juliette, Fátio, principal, remota 1-2. Alfa, Juliette, principal para 1-2, 2230, Lima. Após a rolagem 737, está gol autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, 62, zero. 1267, decolar 256, chame controle de Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 08, obrigado, boa tarde. Kilo, Kilo Lima, autorizado táxi, reporte na Taxi Foi Romeu. Gol 2067. 2067, saída da ONG 360. Foi entendido, só 360, pode voar a Mótima? Pesado, Leda. Beleza, obrigado. Alô, boa, bom dia, é o 867, formação November, autorização Brasília, gate 7. Bruno, 867, November, confere, Brasília. Só peso 197, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa, decola fechando a zero, primeira curva direita. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, nível 360, aerovia Upper, uniforme Zulu 17, decola na Arbor, transição Elefa, decolamos da cabeceira 10 com curva à direita. 5431, transpone, controle 120, 18, é o gol, 867. Correto, é após quanto gol, 867. Já, já, a gente chama. Charlie Papá, confirme o pátio, a ficha que você conta. Kilo Kilo Lima, decolagem autorizada, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Ah, confirme o pátio, a pista. Gente, confirme a reta de áudio de saída. Bom, 1864, puxa acionamento, posição 5. Já pode estar aqui, bom, 1864. E aí, versão pro táxi. Sou Salvador, boa tarde, eu chamo a 203, 1500, bom, saída da ré. Saída 103, contato rodado, saída da ré, utilizado a sessão 360. Utilizado 360, eu chamo a 203. Kilo, Kilo Lima, decolada 00, reporte no através do farol de Itapuã, para transferência. Gente, farol de Itapuã, reportará aqui no Lima. A 300, 200, 62, 03. Que tchau, papá, pronto, Kilo Lima, transfere controle Salvador em 120, decimal 8, vovô. 208, obrigado, Kilo Lima. Decola a pista 97, primeira curva direita, curva do Axé. Achando 5425, controle 120, decimal 8. O 2097 chama sempre de Cisne em 125.1, alterna em 133.25. 25.1.3325, Doutor Nelson. Você tem um Cisne Clima na escuta do controle? Confirma, escuta. O Cisne Clima confirma o telefone? Vai fazer sobrevoo em Vera Cruz, uns 40 minutos, depois já torna para Salvador. Gente, manter essa escuta do controle hoje, chama 06, reposto na posta fora da barra. Fora da barra, é para parar. Autoriza 510, sobre o ar, Kilo Lima. Obrigado. Gente. Xenia 254, informação novembro, guarde cópia. Como é que você tem estimado para cópia? 2 minutos estimado. Como é que é? Então pronto, puxa dessa zona. Ok? Estamos prontos para o cruzamento. Regia Guarda, Xenia 254. Boa noite, 64, pronto por táxi, 185 a bordo, alternativa é próprio Salvador, 12:15, autonomia. 135, até 2? 185. 185, copiar, táxi em 7, via pátio, Índia, ponto de espera, torre, 1.95, ajuste no 0, 1.6, com 864. 16, um ajuste, livre, táxi, pátio, Índia, ponto de espera, 18.95, tenha uma boa tarde. Xena 254, ponto cópia, 20. Vim aqui, senhor, 254. 6254 para Rio de Janeiro, Centro de Dumont, 244, nível 360, saída da El, Leda, Securo, decola pista no zero, primeira curva direita. 5443, decola de transponder, o controle no 20, decimal 8. Sim, Matheus, autorizado a realizar o Centro de Dumont 44, nível 360, da El, Leda, 4431. Da El Lida, por seguro, 208 é o controle de saída. Isso não, eu confirmo. 5443. Correto, é posto do Xenia 254. Está pronto para o pushback e acionamento na posição 4, 6254. Utilizado é posto táxi, Xenia 254. Posto era táxi, Xenia 254. Posto fora, o posto 32. 030-050-2771 direto posição empate. Passar 2230, informação novembro, aguarde cópia. Guarda, vai tomar cópia. Salve Salvador, azul 2788, no formato novembro, Paulo Afonso, nível 150. Guarde cópia, azul 2788, número 2. Este ano, ao 050, azul 2788. Número 213, chama centro Recife, chama 25, decimal 1. 125, no Recife, chama a hora 62, zona 3. Eligível. Você ligou uma controle? Posição? E aguarde para a porta, número 3. Salvador, Salvador 1867, portão 0374. Você pode estar aqui no 1867? Ah, autorizado. Até 2230, pronto, cópia. Copia. Até 2230, Vitória da Conquista. 180, sai da Rabor, eleva, pode descer o pilar, descer Vitória da Conquista. Decola puxando a zero, primeira curva à direita. Acelera 5446, controle 120, decimal 8. 180, Vitória da Conquista, meu lado do plano, decola da zero, que não chega aqui, tá essa, eleva, o plano, decimal 8, 2482, 449, 4422, 4422. Correto, faz pronto, Patrícia 2230. Azul 2788, pronto, cópia. 2788, Paulo Afonso, aerovia Zulu 9, Rio de voo 150, saída Lotar, corrigindo. Momo, Froti. Então, Froti, decola pista na zero, primeira curva à esquerda, aciona 5447, controle 120, decimal 8. Afonso autorizado nível 950 via Zulu 9, decola 1-0, curva à esquerda, saída da ponta, transição Froti, 5447, transponda 908, controle 2-7-6 para o UCTV. Correto, apenas faça uma correção na saída de utilização no controle, a saída Lua tá, ok? Saída Lua tá. Pós-decolagem permanece primeira curva à esquerda. Informação protegida então, foi tratada pela Lotar Azul 2728. Correta, pós-ponta Azul 2728. Hotel Romeu Augusto, na escuta? Foi afetado com badalha, devido ao plano, o já está vencido, ok? Última para 250, que é mais próximo, mudou, né? É boa, 250, Azul 2728, até próximo de lá. Um minutinho, eu vou checar com a saliente, obrigado. Para o táxi, fechamento é 254, são 50 e 1 a bordo, autonomia de 350, alternando o conceito. 61 a bordo? 61. Táxi via Índia, ponto de espera 1895, a frequência é toda, o ajuste contínuo que eu já no meio, boa viagem. 06 via Índia, 1895, obrigado, seu motor de ano. Salvador Gol 1864, passando 1507. 1864, contato Rodécia da Puca, livre extensão 350. Puca 350, por gentileza, coordenar com Recife direto Maceió. Autorizado direto Jamo, da presente, aguardando coordenação. É, confirmando Jamo? Afirmo. Ok, 7-6. Índia, ponto de espera, torre 1995, ajuste no 0 no meio. Comi 16, via PAC, 1895, até mais. Quilômetros 20, sequer identificação para se separar a chegada Mário Vena Cruz de Mário, reporta para descer. Na Cruz de Mário já está no processo de 6320. 500 pés? E outro 0 descido até o 060, redução para 2509. 060 e redução para 2509, 866320. Os pés pro uísque, conversão com a torre. Aciona 0157, torre 1295. E o controle 120.8. Iniciando, né? 257. Começar? 157, correto, confirma o B? 03 a bordo, para acionamento com a torre de 295, ajuste no 0 no meio até o meu Golfo. Ano 4 anos, tinha identificação, reduz a velocidade para 250 mais chegada bom, se desça e mantenha 050. 250, Channel Mike, minutinho, por gentileza, confirma o nível solicitado, 065. 6254, decolado aos 12, Charlie Control de Salvador em 120.8. 08, obrigado, boa tarde. Whisky Charlie Papá, boa tarde, Torre Salvador. Restrito 1010, guarda a liberação do controle. Aciona 5152, controle 120, 8 e torre 1995. Mensagem para registrar a próxima América. 1867, boa tarde, autorizada a alinhar e manter, visto na zero. Alinhar e manter, 867. Repita a mensagem para a torre. 10 no corredor Axé, confirme o plano B e o pátio. Centro 804, acima de investigação chega na mar e ele se mantém ao 070, reduzindo para 2509. Centro 255, acima de investigação chegada bom, se ele se mantém ao 060, redução para 2509. Autoriza 2000 com referências para o azul 27, fechou? Autorizado, desfila para 2000, país sem restrições, o ajuste na 0 no meio. 2000, ajustado no 0 no meio, azul 27, fechou? Corte pronto para o táxi Zulu Charlie Mike. É o negócio está fora do sol, 500 metros para o Huawei. Sente até o Romeo Wolf, da presente transfere e controle Salvador 120.8, controle o Whisky. Transfere e controle, hotel Romeo Wolf. Gol no 867, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1,40 graus, ano 0 nós. Iniciando 867. 2320, reduzo para 230 nós, o tanto 3804. Controle, Papa Romeo, hotel Romeo Wolf. Papá Romeu até o Romeu Golf, mantém a sinal de escuta do controle, o ajuste no 0 no meio, confirma o cães. No 0 no meio, vai manter a escuta permanente, sobrevoo inicial Ribeira, após Lapa e após Mosturunga. Sim, gera manter 500 pés, até o Romeu Golf. Vai ser 500 pés, né? Chega do TAP para o Xané 320. TAP está presente, o Xané 6320. Xané 320 sem restrições, desça para 3 metais, o ajuste 1016. 3 eu peço, 1016 sem restrições, 6320. 867 decolado à zona 5, chame com o Pro e Salvador em 120.8. 208, até mais tarde. É. 65 consegue visual. Sai da Momo, decola a pista na 7ª curva à esquerda. Após decolagem, já manter pro até 2000 pés. Seguida, curva à esquerda no perfil da saída Momo. 5436, código transponder, controle 1208, torre 1995. 867 decolou, boa tarde. Olá, 67, contato radar. Suba e mantenha 360 vigilante. 360, autoriza a direita na proa de Arafa? Quanto é que sobre o seu Google 97? 7. Anel 141, reduz a velocidade para 2309. 2309, anel 141. Fica a moda. Pista para 050. 050. Chama 320, reduza para 2309. 2309, 6320. 255, reduza para 2309. 2309, 1, 2, 5. Para o localizador, curva à direita, proa 050. direita 050 para o localizador, azul 2771. 2771 para o zero procedimento, reporta na final. Autorizado o procedimento, reporta na final, azul 2771. Trauma 41, desce para 4.000 pés, ajuste na 0 no meio. 4.000 na 0 no meio, Xenene 1, patrão. Xenene 254, chama Recife, 95, decima 1, não. 5.1, não pode, ué, bom dia. Papa Romeu, Zulu, Charlie, Mike, autorizado, ingresso, pistão 97, reporte alinhado e pronto. 9, Bangu. DCT Abuco, DCT Fortaleza. Nível 370, saída Momo, transição front. Decola puxando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5437, controle número 0, decima 8. Parabéns, autorizado, nível 370, via transição de bagulho, foi direto a Bucuto, foi direto a Fortaleza. Decola na Momo, transição fortida, pista 10, curva A, esquerda. 4437, na Momo, e na 0, decima 8. Correto, livre para o stack, após tag, está 32 no metro. Onde está o Azul 2771? 2771, Azul 2771. Após tag, Azul 2788. Gente, autorizado, chama tag, 2788. Campeão, autorizado, DDS 6320. Gente, Romeu é com índia, mantém ponto, espera quatro pressões. Atação, o Vitor e a Juliette, confere? Pro Salvador 120, décima 8, mantendo no meu pés no corredor, axé. No meu pé, chamará 208. Bona 255, desça para 050. 050, Bona 255. Novo Eco 58, mantendo meio pés no axé. Afirmo, 130 graus, 90 nós, decolagem autorizada, Azul Charlie Mike. Próxima 1 hora, meio dúzia de milhas. Mantendo 1.500 pés, 1 APR. Ouro 771, tráfego 2 horas e 5 milhas, 1 oeste, mantendo o meu país, 1 grau X58. Ouro 771, Charlie, para estar avisado com tráfego, solicita a autorização para subir para o 105. Confirma, amigo? 105, na 2288. Ainda mantendo meu país, eu dou autorização para atenção, Whisky, Charlie, papá. Mantendo o meu país, Whisky, Charlie, papá. Rua 1867, chama sempre Recife em 1288, alterna 1260. 228-260, boa. O 771, reporte estabilizado. Vai reportar, até o capa vista já, o azul 2771. Gente, 2895. 2895, obrigado, Zé Lito, até uma boa tarde. Direita, corredor axé, acena 0160. Controle 120 decima 8, torre 118 decima 95. Tia, mantenha a sensação do controle corredor axé, o ajuste na 0 no meio. 0 no meio, Mike. Ajuste no Mike, mantenha meu pés e dê autorização para a ascensão. Mantenha meu, tá, mantenha meu pés, Mike. 0, 1 no meio, sua viagem. Azul 2788, pro táxi 66 a bordo, Marcel alterna com 4.30. Azul 2788, táxi em frente, mantém a posição na saída do pátio 3 aguardando para ingresso no pátio principal. Frente, mantém a posição antes do pátio principal, 2788. Saiu o frasco da TAM, segue comandando 2. Afirma, após o... depois da TAM iniciar o táxi, segue a retaguarda, o ponto de espera Repetor, 1895, ajuste 1-0-6. 1-0-6, seguinte. Segue o número 2, moto espera na retaguarda do TAN e chama a torre lá, 1895. 2788, boa. 1-0-6, moto espera 2230. 0-6, reduza para 2109. Verão 9976, sem indicação, via chegada a mar, desça e mantém 050, ajuste o altímetro 1-0-9-6. 1-0-6, 0-5-0, chegada a mar, geral 9-6. Chanel M1-141, vetoração para sequenciamento, curve A, direita na proa 225, limite é o Kiwi Mike 1-1-0 do NBB, Sindra. Direita 225, limite 1-1-0 do Sindra, 6-1-4-1. Número 4, contrato, posição de 1h07 com o oeste, mantendo 1000 pés, o tráfego está nos corredores visuais, Bravo Eco 58. Gente, o 3804. Decolagem mantém a proa até 2000 pés, após 2000, curva esquerda no perfil da saída Momo. Direita Índia, ponte inspiratória 1895, ajuste 1-0-6. Direita Índia, 1895, 1-0-6, até 3-2-1-6. Fazer 2230 para ponte cópia? Vamos para o direcionamento, já copiou. Certo, chefe, ponte táxi, fazer 2230. Pode lá, alô, me desculpe, chefe, segurando. Alô, Azul 2771, na Delta. Azul 2771, Kilo, faz 3, temporalizador. Kilo, salto 3, temporalizador, 2771, obrigado. Aguarda na autorização para a sessão. Estabilizado na ILS. 320, passa azul, na coberta final, chame 2, 118.95. 1895, boa. Eco India, decolou aos 2-4, chame controle Salvador 1-2-0-8. 2-0-8, graças a Deus. Salvador 2-7-8-8, se passou uma ponte terra, 0-2-0. Azul 2-7-8-8, mantém o bote espera. Mantém. Vou chamar 6-3-2-0, estabilizado em aliás. O teste. 1-6, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, 6-3-2-0. Nossa, 3-2-1-6, ponto 0 da pista 10, pronto. Conta aí, você está localizado, o curva esquerda na prima 1-2-0, só que estabilizado. Eu já passou do lote. Puxa, é 1-4-1. É 1-4-1, curva esquerda. 2-8. Confere? Série, 1-2-0, pronto. Controle é Papa Romeu, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, mantém a proa até 2000 pés após a saída do Momo na escuta do controle. Contato radar estabelecido na decolagem. Certo, vai manter 2000 após curva esquerda, cumprindo o Momo Índia. Diz que Charlie Papa subiu até 1-0-5 quando possível estimar de pouso. Com 255, décimo até 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0-1-6. Mato 1000, com 1016, boa noite. Então, 3804, iniciei a redução para aproximação. O tráfego precede agora 5 mil à sua frente. Chama em torno 1-1-8, pessoal, 9-5. Foi bastante bom dia, até 3804. Bruno 255, chame sinal Salvador na frequência 1-1-9-8, Bruno 1-2-5-5. 19-8. Chanel 1-4-1, desce e mantém a 2 mil pés, ajuste o altímetro 1-0-6. 2-1-0-6, atualizado ele é? Afirmo, complete aproximação, vai no transferente, detetor. É, chamei 1-4-1. 2-2-7-5. Machado na MA2, 2000, essa unificação via chegada à mar e desse Mateus 060, ajuste altímetro ao nosso, 1-0 no meio. Liberal 9976, chame Final Salvador, na frequência 119, décima 8. 119-8-9976. Zulu, Charlie Mike, prossiga para o controle. Passa o da base, muito obrigado, atenção. 9976, Liberal. Liberal 9976, esse é o Mateo nível 050. Correção, esse é o Mateo nível 080. 080 está na flor de TAP, 9976. 1255, revisa para 1709. Desça para 2010, ajuste 1016, reporte no localizador. Reduzindo 2000 pés, reportar ao Rua 255. 1, no ponto para a descida. Passageiro 2231 no pronto para a descida. Afirmo. Desse mantém o nível de voo 140 inicialmente, passageiro 2231 não via chegada à mar, ajuste a última 0096. Ação de indicação. 320, agora 5 milhas à frente. Afirmo na Fox, 121, décima 1. Lembrando na Fox, 121, décima 1, 632. Vamos, acho que é na escuta. Repouso autorizado, pista no zero. De repouso, pista no zero, 103204. Gente, mais um minuto para 4, por gentileza. Estou em coordenação com o centro de Cifo, mesmo recebi o promoção, ainda mais um minuto para 4. Fala, Salvador Oxané, 6320, entrou na Fox para ataque. Xané 320, parque via Alfa, forte antes da Juliette. Via Alfa, mais forma antes da Juliette, 16320. Para até 060. Todos os vetores, esquerda 050, limite ao lote, descendo para o 060. 2231. Afirma. É 3144, vou em posição. Pitap. Então, 3804, solo 129, livre pista, à direita chame solo 121, décima 1. 3-1-3-0-4, bom dia. Sim. Xenia 6-2-2-6, desse mantém 050. Zulu, Charlie, Mike, suba e mantenha restrito 3.500 pés. Subi até o 3.500 pés, Mike. Xoxa 6-1-4-0-4. Xoxa 6-3-2-0, Juliette, portão 1-1, fique atento ao sinalizador. Direção na Juliette para portão 1-1, Xoxa 6-3-2-0. Fique apenas atento ao sinalizador através do portão 9, que irá guiá-lo até o portão 11. Atente, através do portão 9 vai atentar ao sinalizador, 6-3-2-0. Confirma a velocidade de cada. Está marcando 2, 7, 7. 7. Xané 6-2-2-6, voe a posição duna para sequenciamento. Confirma a velocidade de cada. 7. Mantém 250 nós ao Xané 6-2-2-6. Informa quando necessário para a redução. Bateria 2-2-3-1 para sequenciamento. Reduza para 2-4-0 nós. Nós estamos atendo, 240. 6315, Spock Identification. I'm arrived at 72 flight level 080, at 71016. Avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 109. Livre pouso, 12550. Charlie Mike, suba e mantenha 4.500 pés. Canal 6226, chama agora sinal Salvador na frequência 119.8. 119.8. Passarei 2231, completa redução para 2209. 2190, passarei 2231. Chené 6226, liberada a restrição de todinha etapa, está presente para 2.000 pés, ajuste 1.06, reporte no localizador. 2.006, foi Duna, está livre direto Duna para 2.000 pés, ajustado 1.016, 6226. Autorizado? Afirmativo. 132-16 autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Mantém, 1255, sala 34, livre à direita, chame sala 121, décima 1. 21. Informá-lo, frequência livre 123-455, caso eu necessite de informação alerta, deve chamar o centro Recife na frequência 128, alternando 126.0. Whisky Charlie Papá. Oi, Salvador. Federal 9976, estabilizado no ILS. Federal 9976, ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa a aeronave aliano para iniciar a decolagem imediata na 10. Gente, aguardando instruções, pouso, Federal 9976. Talvez coisa achando. Controle 120 desse momento. Tanto, 8.000 para 3.000. Céu 3144, saturação sequenciamento, vem na proa 045, limitado pelo curso do localizador, desse mantém a 3.000 pés. 045, limitado pelo lote, desceu para 3.000 para 3144. Lógico, o TAD 2195. 0, 4. Gente, o passo 2231, desça para 4.000 pés, vou na Pro 075, limitado pelo QD Mike 130 do NTP Simbra. Para 040, direita 075, limitado pelo 130 de Simbra. 2231, passarela. Federal 9976, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 119. Pouso autorizado para o Federal 9976. Papatango Vitor, Índia Juliette, autorizado, ingresso 1735, aporte aliado de pronto, cabeceira 17. Obrigado, aliado, aqui, 132, 16, decolou aos 36, chame controle, Salvador, 120, décima 8. Controle da 300, autoriza o Romeu F1 de manter a radial 310 para cima. Está livre, 310, o Romeu Eco India. Boa noite, direto de cima. Muito graças, viu? Sala 2231, no direita pro 090, emitiu Kilo Mike 140 de cima. Direita 090, limite agora 140 de Simbra, 2231. A proa da posição Cogbo, 3216. Então, aqui, voando Cogbo da Presença, 3216. 788, agora sim, autorizado a alinhar e manter pistão no 10. Ali, mantendo o 0, 2782. Tango Vitorinha Juliette, autorizado decolar, pistão 7, vento 120 graus, 099. Tango Juliette, trabalhar mais 5 segundos para decolar. Considerar 9976, solo 38, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Direita, Bujão, obrigado. Passar de 3230, ponte 0 no 0. Passar de 2230, manter o ponte 0. Quilo para 3, posição 07 previsto. Quilo para 3, 07 previsto. Dá um passo lá. 3 mil atingido. Direito no 2-0, reparar estabilizado, manterá 3 mil. 2-2-3-1. Na 6226, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Now 4,000 feet, 7,015. Estado, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 09 graus. Tango Vitor, Índia, Juliette, decolou aos 39, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 120, Vitor, Índia, Juliette. Do 2788, decolou aos 40, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208. Salvador, bom dia, Azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, sube e mantendo de voo 160, via saída Lotar. 150, via Lotar. Controle Salvador, Papatango, Vitorina Juliette, decolando, se escuta. Vitorina Juliette, sube e mantenha 1000 pés, revisou o visual, corredor axé na escuta do controle. 1000 pés axé, Vitorina Juliette. 315, chame final Salvador, na frequência 119, decimal 8.